sala de Deus. E creia que você está curado em nome de Jesus. Amém. E se você está com os vestígios das dores, até o final dessa reunião você vai estar renovado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Gente, gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que está em 1 Crônicas. É 16, capítulo 16, versículo 12. Mas a graça de Deus que é o favor imerecido dele, nos alcançou. A bondade e a misericórdia nos abraçam todos os dias. E sabe o que a palavra do Senhor fala? Essa é a causa de você não ser consumido. Aleluia. Sabe o que é você acordar de manhã? Aí vem a graça e a misericórdia, a bondade, e te abraça naquele dia. E você vive o que você não merecia viver. E você come o que você não merecia estar comendo. E você anda. Coisa simples da vida, né? Sabe como que é? É assim, ó. Eis que estou com você todos os dias. Sabe como que foi o grande planejamento? Deus. Eles não podem ficar sozinhos em mim. Porque vai ser complicado. Aquele lugar não presta. Eu não sei porque você ainda fica com o olho aqui na terra. Eu não sei, você perdeu o juízo em ficar com os teus olhos aqui na terra. Em ficar com os teus olhos ali naquela casa. Aquela casa, meu filho do céu. Para de se preocupar com aquela casa. Com aquele carro. Gente, pelo amor de Deus. Tira o olho da terra. Tira o olho disso daqui. Vocês estão refletindo, né, hoje? Estão assim, ó. A bolinha do olho, pessoal. Bolinha do olho mexe pra lá. É. Eis que estou convosco todos os dias, até que ele venha para te buscar. Meu Deus do céu, porque nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, cabisbaixos, tentando desistir toda hora. Sabe por quê? Nós estamos acovardados, nós estamos amedrontados, nós estamos distante da palavra, nós Mas nem sempre foi assim. Davi precisou ser forjado pelo Espírito Santo de Deus. E a cada medida que ele ia passando por dificuldades, por afrontas, por isso, por aquilo, Deus estava forjando a vida de Davi para coisas maiores ainda. Mas ainda mais o que Deus queria revelar a Davi é: Davi, não tenha medo, porque é o seguinte, eu estou com você, porque é o seguinte, você vai ter dificuldade, mas você vai vencer. Na minha força, você vai vencer. E Davi entendeu isso. Davi entendeu. Sabe o que Davi entendeu? Eu recebi uma unção. Sobre a minha cabeça caiu um óleo. Eu recebi uma porção do Espírito Santo que me capacita a todas as coisas. Em Deus eu vou fazer maravilhas. Não importam as dificuldades, existe um óleo que me capacita, que vem dos céus através do Espírito de Deus e que me faz sim ir adiante. Aleluia. Existe um óleo que caiu sim e te capacita nessa manhã para viver aquilo que a senhora ainda não viveu. Hoje é a primeira vez que eu estava no dia. Existe um óleo do Espírito Santo de Deus que quando caiu através da vida de Samuel. Olha aqui, Davi, você não sabe o que está acontecendo hoje com você, mas eu estou te separando nessa manhã, eu estou te elegendo nessa manhã, eu estou colocando em você a capacidade do Espírito de Deus, em mim vocês farão obras maiores ainda. Por que temas? Por que você teme? Dificuldades. porque eles estão fracos. Aviva o nosso irmão, aviva a nossa irmã que não está aqui hoje. Renova-os em ti nessa manhã. Lembra de alguém aí que não está aqui, já ora em nome de Jesus. Eu coloco essa pessoa aí no seu. Meu Deus do céu. Conforme Davi, ele foi avançando, o inimigo também foi avançando, meu irmão, porque o trabalho do diabo é querer parar a obra de Deus na tua vida. O diabo só tem um trabalho. É você. O trabalho do diabo se chama você. Ele tem que fazer, né? Mas verdadeiramente ele me conhece. De passar o momento para escolher. E ele sabe que eu sou como uma flecha nas mãos do Senhor. Realmente ele sabe o que ele está fazendo. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não nos enxerga como qualquer pessoa. Mas ele te enxerga. Se o próprio realmente se colocar no lugar que Deus o escolheu para estar, ele vai. Coloque, coloque. Preciso de um forte para vocês. pecado. O seu lugar de se encher. Vou falar uma coisa, eu não tenho a resposta para a tua vida. Eu não tenho a solução para a tua vida. Você precisa de dinheiro. Precisa da cura? Eu posso dar cura, nem o dinheiro às vezes pode dar cura. Não é verdade? Nem o dinheiro dá cura. Eu vou parar de falar dessas coisas, é muito chato. O melhor caminho é o que Davi buscou durante o ano. O melhor caminho é o caminho em que Davi buscou forças e refúgios todos os dias da vida dele. Ele se agarrou a uma palavra e permaneceu nela todos os dias. Ai, todos os dias ele desejava estar na morada de Deus. Agora está falhando. Todos os dias. Todos os dias. Amém. Eles fazem enfraquecer. Eles tiram as suas forças. Eles te desmotivam. Eles te enfraquecem. Tira os seus olhos do gigante, porque vai fazer com que você murmure e pegue com a sua boca. Ai, você tá me tirando agora, né, Jesus? Tá bem melhor. Glória a Deus. não chorou mais. E dormiu e tal. Aí depois veio a outra prima. Aí eu fiz assim: pastor, você não sabe, ele é autista. E ela é resistente à frente. Deus pega tudo certinho. Na verdade, não era a criança que ele queria pegar, era a mãe. Para revelar o amor dele. Gente, o mundo está carecendo pela manifestação. Glória a Deus. Envolva-se com o ambiente de glória. Envolva-se com o ambiente. Vamos. Entrei na loja, a menina veio. Eu fui, olha, pode deixar. Eu vou ver o que eu vou escolher. Eu vou ver se eu vou querer alguma coisa. Eu te dou lá e você faz a promoção de tudo. Aí ela ficou. E eu incomodada. Eu vendo a roupa e vendendo pra aqui. Ai, você quer provar? Não, quero provar, só tô vendo mesmo. Tá bom? Ela começa a chorar. Ai, eu odeio assim. Ai, eu não sei. Tem um negócio aqui em você que tá estranho. O quê? Aí eu falei assim, tem um problema aqui atrás? Porque a obra que vai ser feita aqui não é de roupa. Mas a obra que vai ser feita aqui nesse dia é obra divina. É de nascimento em Cristo Jesus. Revela ela pro mundo da loja. Dá ele Jesus dela. Confessa Jesus agora. Senhor Jesus. Confessa Jesus, minha filha. Pai do Senhor Espírito, a mãe era mãe de santo. Veio tudo pra casa de Deus. Salvou sua família inteira. Ela estava aqui, estão tudo na igreja. Não é uma só pessoa que Deus quer alcançar através da sua vida. São várias, porque Deus não quer salvar somente a Carol. Deus veio para salvar o mundo. Lá na sua casa, quem não é cristão ainda tem que cair demoniado para ser liberto através da sua vida. Você, comigo tá tudo bem, com você. Ora por mim. Eu lembro quando eu trabalhava, eu tô falando algumas coisas aqui, irmã, pra edificar sua fé. Era uma empresa judia, tudo judeu, barbona, pá, e aquela religião, e eu lá também junto, falei, ah, o mesmo Deus. Aí eu carregava uma Bíblia e põe em cima da minha mesa, mandava uma brechinha, eu lia e tal, e toda desse jeito, né? E eles são bem tradicionais. Aí um dia o dono da empresa chegou. Todo mundo temia, era tipo o faraó. Jesus, quando ele chegava, eu já ia na frente, abria a porta pra ele. Bom dia, seu primo. Aí eu não tenho problema, claro, ele é o dono da empresa, imagina, fala bom dia pra mim, não tem problema. Aí ele me chamou, meu ramal, você pode subir, por favor? Eu falei, você mandado embora. Pronto, implantado embora, já era, já. Aí todo mundo fala, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Tô ótima, não fiz nada. Subi. A mesa dele, gente, era longe, assim, ó, já pra impactar, né? Parecia aqueles filmes que você vai indo, mas você não consegue chegar nunca. Sabe? Aí, gente, sentei lá, aí ele falou assim, tudo bem com você? Tudo. É, tá tudo certo com a empresa? Tá. É, você conhece a história do povo de Israel? Aí eu. Claro. Então me conta um pouco. Meu Deus do céu, tô falando com o cara da lei, o homem da lei tá me perguntando, não, que ele sabe. Mas aí entrou no lance de Jesus, e aí ele falou assim, o que, que você pensa de Jesus? Aí eu penso que ele é o filho de Deus, e ele é o filho de Deus, e ele é o Cristo que veio para salvar a todos. Aí ele é um penso. Eu não penso assim, eu respeito Jesus. Não sei o que lá. Depois ele falou umas coisas desse jeito. Depois, gente, um outro o diretor, que é judeu, me pediu um CD. Me fez cantar. O meu gerente me chamou na sala dele. Faz uma oração aqui pra mim, que eu tô perturbada. Faz uma oração que eu tô perturbada. E aí o. Olha na unção, água ungida, tudo. Pega, folha. Vira e mexe, solta umas folhas aí pra alguém na Bíblia. Profeta é assim. Coloquei a mão na cabeça dele, aí orar. Senhor, agora em nome de Jesus, o teu espírito começa a tomar essa sala. E a secretária dele? Esse lugar. Tá doido esse lugar. Depois ele veio, comprou um carro. Vai ungir lá, meu carro tá lá fora. Vai lá, já pode tudo que eu faço quebrar o carro, logo morto. Gente, eu comecei a ter um culto no refeitório. Daquela empresa. E aí fazia uma roda dos meus colegas de trabalho no mesmo horário que eu almoço. E aí eu cantava: quero estar com Jesus para sempre. Fazia o meu louvor lá, eu mesma. Aí descobri uns crentes desviados, porque começou a cantar a mesma música que eu. Aí eu assim: nossa, Rodrigo, você é da igreja? Eu sou desviado. Aí eu, hora de voltar, vai fazer o louvor agora comigo aqui todo dia. Gente, eu reparo assim, tem frutos disso. Tem a Faiane que se converteu lá, foi pro Bola de Neve. Os judeus, todos que chegavam, sabiam do que eu queria. E era muito legal isso. E é muito prazeroso quando você, tão minhaca que nós somos, sermos participantes de uma obra tão linda que é a obra de Cristo na Terra. Você pode fazer isso lá na sua empresa, meu irmão. Você pode estar lá no caixa do supermercado. E cheio de generosidade do Espírito Santo de Deus, sem ser tocado em pagar a conta de quem está na sua frente. E depois a pessoa virar e falar assim: eu não tinha como pagar. Você pode ser tocado ao dia estar no seu supermercado, fazendo a sua compra do mês, cheio de coisa gostosa. Será que compra do mês? Bolacha, Danone, desodorante, tudo, tudo. Ô, Ariel, Downy, tô recebendo todo o patrocínio aqui. Daqui a pouco vem um no mercado. Leva toda a sua compra pra minha família. A gente volta. Ai, Deus! Deus tá doido agora. Você vai lá, toca o campainho umas 11h30 da noite, filho. Madrugada, fala mais alto. Ai, pastora, eu posso subir? Pastora? É. Posso subir? Posso. Aí eu sento. Posso tomar uma água? Pode. E aí eu vou na cozinha da pessoa e eu começo a olhar os armários. Aí eu chamei a dona da casa, fiz assim: você vai fazer uma madeira para as crianças? É, eu estou colocando meia com leite e meia com água. Meia com leite, meia com água. Porque eu coloquei com água. Aí eu falei: ah, então glória a Deus, porque o anjo de Deus trouxe tudo que você precisava hoje. Glória a Deus. Manifestação do reino de Deus. Não sou eu. É Ele cuidando dos céus através da minha vida. Amém. É isso. É isso que Deus quer fazer com você. Não é somente dar a esmola. Nós estávamos indo embora domingo e um garoto chegou na janela do carro e falou: tia, me dá uma moeda, porque eu quero te dar sim uma moeda, mas eu quero te dar um futuro em Deus. Você vai ser um grande médico. Me escuta aqui. Olha no meu olho, falei pro menino. Olha no meu olho. Olha no meu olho. Você abençoados a mudar o teu futuro aqui na rua, no outro lugar. Aleluia. Eu queria muito que me conhecesse, eu posso me lembrar disso quando ele estiver atendendo lá no consultório. Você pode. Você pode. Você pode manifestar o governo dos céus na terra e fazer desse lugar os céus, porque você está aqui. Aleluia. Você pode deixar um legado. Quando você morrer, a sua história vai perpetuar. Ah, quem era? Meu Deus do céu. Quando chegar lá, acabava do mundo. Deus estava com ela. Deus estava com ele. Deus era com ele. Davi. Deus estava com ele. Por isso ele não temeu nem ao urso, nem ao leão, nem ao gigante Golias, nem a nada. E que nessa manhã você possa ser governado pela condição dos céus da tua vida. Amém. Você vai sair daqui, Jesus, meu Deus do céu, bombado. Você vai hoje almoçar, você vai pegar alguém lá para manifestar o reino dos céus. Você vai chegar lá na sua empresa e você vai falar, vamos começar uma reunião de oração aqui na hora do almoço. Ó, oh, mas você está folgadinho, hein? Quer manifestar agora a igreja aqui? É isso mesmo. Você vai lá na casa dos seus parentes. Meu irmão, manifesta o reino de Deus, não fica com groselha. Aproveita a oportunidade. Vamos orar? Posso orar? Você me permite orar aqui? Ô Deus, em nome de Jesus, você já pega, põe a mão e já cura. Uau! O mundo precisa conhecer quem é o nosso Deus. Vai, meu irmão! Deus está te capacitando essa manhã. Vai, meu irmão! O óleo caiu sobre a tua cabeça já. Vai porque ele te capacita. Vai porque ele te encoraja hoje. Ah, não temas! Ó, filhinho! Ai, mas eu não sei, não sei. Não sei falar, não sei olhar. Deus, o trovão que está dentro de você, a flecha que está dentro de você para manifestar. E eu quero te encorajar nessa manhã, você sair doidão aqui, drenado do Espírito de Deus. Você vai entrar hoje no seu quarto, ao invés de ficar lá no computador, da televisão, sei lá o que, você vai falar, é o meu culto a Deus, continua ainda. E vem o Espírito Santo me dar experiências poderosas. Enquanto o mundo não vê o que está em mim, Senhor, eu não vou parar. Amém. É isso, meu irmão. Aleluia. A pregação está encerrada. E a responsabilidade é sua. Amém. O nosso culto está encerrado nesta manhã. Que você receba essa palavra no seu coração. Que você saia nesta semana a começar um projeto seu com Deus, de ganhar vidas para Jesus, de evangelizar, de levar cura. Vai para o hospital, meu irmão, entra lá no hospital do câncer, ele vai orar. Entra lá no hospital e ora. Eu quero, não vai então, meu irmão. É porque eu não sei o que Deus está me chamando para fazer. Vai e faça. Começa a orar. Começa a manifestar o amor de Deus. Deus vai se revelar através da sua vida. Vai, Margarete, lá para as suas vizinhas e comece a divulgar aquilo que Deus tem feito na tua vida já. Em 3 semanas. Vai lá e começa a falar. Você tem que provar daquilo que eu estou provando. É muito bom. É melhor do que chocolate. Esse ditado prega pra você. Oh Deus, você que entrou nessa manhã, você está com essa palavra no seu coração. Quarta-feira nós temos os nossos cultos. Nas casas, né? Em todas as casas. estava definindo a casa do próximo, você pega a janelinha do metrô e salta. É ali, rapidinho. Qual que é a sua casa? 11h07h30 no Jaçanã, né? Jaçanã, parada inglesa ali? Vila Gustavo, qual que é o seu endereço, Johnny? Vila 209, Casa 4. Casa 4. Todos esses lugares estão de portas abertas para receber você, para que juntos vocês possam se fortalecer, divulgar o reino dos céus, propagar que é chegado, as boas novas, propagar o reino dos céus no universo. O que você está fazendo? Meu Deus do céu, aconteceu um negócio no meu trabalho. Sabe, Lucas, sabe aquele... Manifesta o reino dos seus filhos.